Olá, manos da quebrada. Aqui é o Neto Tim, mano. Vindo da Zona Leste pra quebrar o joelho de São Paulo no folgado, kkk. Aqui é Corinthians, meu irmão. Boa noite pra você também, Luke. Boa noite, mano. Galera, começa agora mais um Sobre Músicas e Animes, edição número 14. Eu sou Evlas Júnior, estou aqui com meus amigos, time completo, né, hoje. Meus amigos Carlírio Neto. Prazer, saudações a todos. E vamos para mais um podcast maravilhoso, tentador, com um tema super original e bem trabalhado, não é verdade, Evlas? É, o tema é espetacular, cara. Totalmente, cara, totalmente, e não é falsidade nas minhas palavras. Dando continuidade, então, à chamada dos nossos amigos nesse podcast, vamos, então, fazer as honras da casa, começando pelo Luke Lucas. Se apresente normalmente. Me apresentar normalmente? Isso. Mas eu não sou normal, como é que eu vou me apresentar normalmente? Como você se costuma se apresentar no podcast? Luke, faz uma apresentação aí, porque eu vou ter que editar tudo isso aqui se tu não fizer um, cara. Eu não quero mais ter esse trabalho todo, né? Por favor. Mas eu te odeio, Vilazzi. Pronto, se apresentou. Olá a todos! Olá, senhores. Olá, aqui é o Luke. Eu tô falando normalmente. Também contamos com a participação do nosso bom amigo Bebop. Oi, oi. Pera aí que tem um cílio no meu olho, tô tentando tirar. Um minuto. Olha aí. Olha aí. Cirurgião, Bebop. Sério, caiu aqui, cara. Ai, meu Deus. É um cílio, Jesus. Maravilha, cara. Que maravilha. Saiu, pronto. Essa é a apresentação dele, vai. Continua, não. Continua, peraí. Não, nem isso não, pô. Era minha vez? Desculpa. Falei de novo, padrinho. Se apresente, amigo Bebop. Oi, eu sou o Bebop. Oi, eu sou o Goku. Não vai dizer no final preciso me amar? O Eric não, foi tá embora, bom, chama o Eric aí. Chama foi bem sucinto. Então tá bom. Continuando com as apresentações, temos a presença da Ana. Primeiramente, boa noite. E? Boa noite. Que é a Ana, da Nicote, boa noite. Eu fiquei esperando o segundo. Eu também fiquei esperando. Boa, gente. Essa é a melhor abertura de todos. Cara, os tempos. Essa vai ser a melhor abertura que teve nessa série de podcast. Chama o Eric e vai passar um avião do lado da cara dele. Não, quando me chamou, caiu um cisco no meu olho. Chamou a Ana, a mãe dela chegou. Chamou o Luke, o microfone dele ficou ruim. Que coisa, cara. Bom, vamos ver o que acontece agora. E tá uma praga aí. Temos também a presença do Eric nesse podcast, não é verdade? Verdade, olá, e não tá passando nenhum caminhão nesse momento. Pronto, acabou. Tá, vai passar um, vai passar um. Bravo, Eric, falar essa verdade. A apresentação mais sucinta do grupo hoje foi do Eric, parabéns. Não, cara, foi a mim. Não se vangloriei. Oh, foi tão sucinta a do Evilazzi que eu nem escutei. Tá vendo? Eu também não escutei, também. Nem que não. Maravilha vocês, né? Nós somos um grupo de amigos tão bom, né? Maravilha. Bom, o tema desse podcast é anime de 2007. E foi o senhor Evilásio que escolheu o tema. Agora ele vai contar pra nós por que ele escolheu esse tema. Já teve animes de 2006, já teve animes de 2008. Pra não ficar um buraco no meu, escolhi 2007, que é meu ano preferido. Tampando buraco. Sempre. Mas temos que dar início aos trabalhos, né? A primeira pessoa a nos dar o ar da graça com uma citação musical aqui, todo o repertório já conhecido, é justamente ele, o Eric. Começar então... Só um instante. Já percebeu como o Carlírio dá uma expectativa incrível assim, para as pessoas? E não pela escolha, mas ele quebra assim, na memória e fala é justamente ele, assim, como todo mundo estivesse esperando. Caralho, ele! Cara, essa é minha ideia! Vocês têm que ver o rosto que eu faço pra falar isso. Você tem que ver minha expressão facial. É digno de um Oscar, mas enfim. Esses 10 minutos de podcast estão ótimos já. Ah, então eu vou começar pela música Mebai Drive, da dupla Mabel, que é a música de encerramento de Hidamari Sketch, que estreou em 2007. E, enfim, poxa, por que eu vou falar desse anime? Quatro garotas, estudantes de artes, o dia-a-dia delas, aquilo que Shimbo e Shaft fazendo um anime de visual extremamente fora do convencional, enfim. E Vilas, o que você acha de Rindamari Sketch? Chamou pra mão, hein? Chamou pra briga. Ô, Eric, você fez essa pergunta de propósito pra ele, cara? Sério mesmo? Carlírio, você tá muito capitão óbvio, né? Cara, Rindamari Sketch é de 2007? Sim, senhor. Ah, cara, pelo menos não foi ruim de semana. Começou. Enfim. Meu Deus. Rindamari, olha, quando eu assisti esse anime, foi um dos primeiros animes da Shaft que eu assisti. E eu admito que o início, a primeira temporada inteira, eu acho bem fraquinha. Eu só aguentei 12 episódios por causa de uma tal personagem que não preciso nem falar o nome, que todo mundo conhece, todo mundo já sabe quem é e etc. E depois da segunda temporada é que eu fui gostando mais das personagens em si e do restante do anime. Mas a primeira eu achei bem chatinha. E no caso, Akio Kishimoto, o diretor, ele fala que tem até uma certa... um certo gosto, uma certa predileção para essa série, porque ela permitia que ele ficasse experimentando tanto novos estilos visuais quanto narrativos. Sabe uma dúvida que eu tenho em relação ao Rapid? Eu queria saber se eles têm outro diretor além do Akio Shin. Não, não. Não importa se o negócio foi bom ou foi ruim, uma coisa é certeza, é do Akio Shin. Todas as temporadas foi Akio Shimbo. Ele falava que usou a série para muitas experimentações técnicas de visuais e narrativas. E uma coisa que eu acho até curioso desse anime é que primeiro anime que eu vejo que a cada temporada ele vende mais do que a anterior. Segunda temporada vendeu mais que a primeira, terceira temporada vendeu mais que a segunda, a quarta temporada quase vendeu mais do que a todas as outras. Aí já teve a primeira queda. E agora até foi lançado aí um OVA, mais um OVA da série pra fechar ela de vez. E poxa, só eu que assisti, o Evlazo que tentou e dormiu, além do Carlírio, claro. Pô, eu assisti Rindamari Sketch inteiro. Achei sim, bom. Sim, mas Bebop, Gluck... Não assisti. Nunca? Não. Não. Elas têm carinha de maconheiras. No louco! Aquele olhinho caído, assim, que tá sempre... Cara, eu ouvi tudo já sobre Rindamari Sketch, mas nunca isso, cara. Aquele olhinho assim... É por isso que ela sempre fica olhando pra cima, cara. Tá viajando. As árvores, cara. Um negócio assim, sabe? A melhor é natural, parte... Véi, então. A melhor véi, parte... Véi, que larica, véi. Tô com fome. A melhor parte de Rindamari Sketch, sem dúvida, são as boconas que os personagens fazem. Inclusive a personagem preferida do Eric, é campeã nisso. Agora entendi, pô. Não, achei bem estranho esses traços de Rindamari no início. Elas, quando o Chibi tem umas cabeçonas meio achatadas, uns olhinhos assim, risquinhos. Achava bem estranho. É porque quando você fuma maconha, seu olho fica pequenininho, sabe? É, né? Sua cabeça aumenta? Depende da maconha. Ai, ai, ai, alucinação. O Bob lá do Fantástico Mundo de Bob, então, cara, ele acabava com história. Cara, o Bob não conta, o Bob é de universo paralelo, aquilo não tem explicação. Eu acho que o Bob já era bala, né? Já era um negócio mais, assim, industrial, né? Já era um crack pesado. É, fica pra vocês. Qual a mais pesada? Meu Deus. O Fantástico Mundo de Bob. A droga mais pesada? Monja, Hora de Aventura ou O Incrível Mundo de Gumball? Eu não vejo... Pra mim, a terceira é mais. Eu não vi esse Gumball aí, não. Sim. Eu não conheço esse Gumball também. Ah, também não. Esse é êxtase, com certeza. Mas esse não é o assunto aqui no caso. Enfim, fechando. Rindamari Sketch só me pegou nisso por causa da personagem, por causa das loucuras de Akio Kishimbo. Maconha. Ai, cala a boca, Bebop. Temos mais um jargão no podcast, maconha. Bebop, cala a boca. Isso é a primeira vez. Sempre sou eu, tô acostumado até calar a boca aqui de mim. Gostei desse. O Luca até fechou a boca ali. Quando ele escutou cala, já ficou quieto. Enfim, sinceramente, se fosse listar, vai. 5 melhores animes de garotinhas, de só falar de garotinhas que eu mais gostei. Ah, não fala isso. Não teria Rindamari. Não teria Rindamari. Mas pode falar então. Não teria? Não teria, não. Não, sério. Não, Rindamari eu não acho. Que... Não, eu. Tem as. Porra, tem as manga da Yo, tem Nishijo. Tem... É, cara, Azumagado eu realmente. K-On! Até eu acho mais legal. A questão da Marisquete é que ele me atraiu desde o início por causa de uma personagem. Passei uma primeira temporada inteira por causa dela apenas. Depois até gostei das outras por costume, mas... Assim, não está entre as minhas séries favoritas, apesar de falar bastante dela. É por causa da Miyako. Só ela. É melhor que Minami que Eric? Minamiki eu só aguentei a primeira temporada, então. Nossa, que vergonha, Minamiki é foda, vocês parem com isso. Minamiki é bem melhor. Só aguentei a primeira. O Kawari não, cara. O Kawari não, aquilo ali a gente esquece, a gente finge que não aconteceu. Logo é minha temporada preferida, hein? O quê? O Kawari é melhor? Você tá louco, cara. É horrível. É, ela vai. Eu falei ela no cast passado. Cara, nem o diretor de Okawari. Gostou do Kawari. Até o diretor do anime fresco com isso. Eu sei disso. Enfim, vamos fechar com a primeira música. As loucuras de Akushimbo e Shaft, Rida Marisquete, música de encerramento, Membai Drive, da dupla Marble. Dupla de reggae. Depois o encerramento é No Woman, No Cry, do Bob Marley. Que o Eric deu aqui em sua citação. Vamos então para o próximo participante, que vai falar de sua primeira música, de sua primeira indicação nesse podcast. E o próximo participante é o Evilásio. Não, essa é a tua função, eu sou o co-host, diferente. Tá bom, sou eu, né? Deixa eu ver aqui. Então, minha primeira música é a música de abertura do anime Skullman, que é um anime que eu gosto pra caramba. É o que foi o primeiro Tokusatsu do Yoshimura. Na verdade, não foi o primeiro Tokusatsu, mas foi ele que deu inspiração depois pra criação dos Kamen Riders, que depois foram pra TV. E, por curiosidade, o Skullman foi uma das únicas obras do Yoshimura assim, que não ganharam uma versão live action. Inclusive, por isso, houve uma homenagem quando foram lançar o anime do Skullman, que saiu um episódio 00, que era um episódio live action de Skullman, que é muito bom, por sinal. E, cara, eu gosto pra caramba, a banda eu gosto bastante, que é a banda Tóquio. E é muito bom, cara, o anime é bem legal, tem um lado meio dark e tal. O final é meio mas a obra em si, em geral, ela é bem legal e a música é muito, muito boa. Não sei se vocês assistiram, eu acho que não é bem do estilo que vocês costumam ver, mas é muito boa, cara, muito legal esse anime. Na verdade, eu não assisti esse anime, então se eu for falar qualquer coisa dele, eu vou estar mentindo ferozmente, né? Algum de vocês viu o Skullman? Eu assisti os dois primeiros episódios, ainda tenho que terminar o restante. Eu assisti a abertura. E a música eu conheço bastante tempo e gosto dessa música. Só a abertura, Eric? Só. Não gosto? Ah, na época não deu vontade, não. Bem, mas é isso aí. Inclusive, quando eu tava fazendo a seleção de músicas, que pra mim foi um grande problema, porque, como eu já disse, esse é meu ano preferido. Essa foi a única música que eu tinha certeza que eu ia pôr no podcast, por isso que foi logo a primeira. Você escolheu bem, cara. Tava cogitando em colocar ela também. Então, bem, é isso aí. Fiquem com Hikari no Mate, da banda Tóquio, do anime Skullman. Can you bonco no pico, bonco no pico, bonco. Que isso? Okay. Oh, aqui, oh, esse anime é sobre um cara que vai na escola? É isso? Não, é Skull de Caveira. Skull, entendeu? Foi bom. Homem da escola, né, velho? Não, mas só não foi pior que o cara. Boa. Que entendeu quando o Larry Vilas falou o nome do anime no podcast do Micote, ele entendeu Descomé. Caramba! Aí, nossa! Aí o cara postou lá, poxa, que anime que vocês falam uma hora, aí eu só entendi Descomé. Aí eu ouvi o podcast pra ver qual parte que ele falou. Eu acho. Cara, eu vi o comentário, mas eu não respondi porque eu não fazia a mínima ideia do que era Descomé. Eu fui ouvindo o podcast até achar o Vilas falando. Uma hora que o meu Vlas fala muito rápido, aí, né, no, o cara não pegou mesmo. É Descomé. Aí o D, ele achava que era um junto com o resto, Descomé. Voltando então à programação do podcast, vamos para mais uma pessoa fazendo a sua primeira citação de música aqui. E esta pessoa é ele, Bebop. Oi. Primeira escolha vai ser a música Bamboo Beat, do anime Bamboo Blade, abertura. Quem canta é Ryo Hirohashi, né? Ela, né, que é uma menina que canta. Não é uma música lá muito boa, mas como eu gostei bastante do anime e essa abertura aí fica na cabeça, combina bem com a série, eu acabei escolhendo ela. Eu assisti recentemente Bamboo Blade, deve ter mais ou menos 2 ou 3 meses. E é um anime interessante, eu acho que eu achei ele um pouco parecido com o Saki, só que sem o Yuri, sem aquela vibe Yuri. É mais pro lado competitivo da história. E pra quem gosta de anime de esporte, eu recomendo. Um bom anime. Na verdade, sim, Bamboo Blade ele mistura esporte com Slice of Life bem na medida. Eu acho aquele anime muito bom. Eu assisti na época, Bebop, e me lembro de ter visto o anime mais uma vez ainda, se não me engano, em 2009 ou 2010. E o tema de abertura dele, ele é frenético, ele combina mesmo com o anime. É uma música até gostosinha de ouvir. E é bacana, cara, é tudo bem feito. Eu não esperava tanto desse anime, não. Até por isso eu demorei um tempo bom, assim, pra acabar assistindo. Tava na minha lista há um tempão. Mas depois que eu assisti foi direto, entendeu? E fiquei com vontade de saber o que vai acontecer lá com o clube. Maratonou na primeira oportunidade. O meu preferido é o gordinho que tem uma namorada gostosa. Eu acho ele demais. Ele é mó escrotinho. Ele é espetacular. Isso que acontece naquele anime é bizarro. Isso que acontece ali é bizarro. É melhor. Comédia boa. Mas sobre o que é o anime? Pra quem não viu. Kenduri, tá. É sobre um clube de Kendo que eles resolvem fazer na escola. E inicialmente o professor, ele é meio vagabundo, tal, no, quer ensinar os alunos. Aí ele só que o clube começa a decair. Aí ele resolve fazer uma aposta com um amigo dele, que é o professor de outra escola, de um clube de Kendo, que vai ter que ter uma luta entre o colégio dele contra o outro. E tem que ter 5 garotas. Aí ele tem que recrutar algumas meninas. E aí a aposta é meio tosca, aí só assistindo pra saber. E daí elas vão evoluindo, lutando Kendo, chegando mais gente no clube. Tem um momento de Last of Life também, de colegial, então é bacana. Simples e divertido. É uma boa distração mesmo o anime, ele não tem uma temática séria nem nada disso, ele é só pra descontrair mesmo. Exato. Alguém tem mais alguma coisa pra falar de Bamboo Blade? Se viu, não viu, gostou, não gostou? Não vi. Eric não viu, não? Não. Acho que você gostaria desse aí, né? Personagens legais. Cada tem garotinhas bonitinhas. Você gosta de garotinhas. Nota como o Eric já tá desconfiado de todo mundo. Tem boneca lá, o Eric. Fiquei curioso porque ele acha que vai gostar. Não, Eric, eu acho que tu vai gostar desse anime. Por quê? Por quê? O que foi, mano? O que você tá comprando, velho? Ele já pensa que tem segundas intenções, né? Não, vou botar o microfone e não vou falar mais até. Não chora. No woman, no cry. Porra! Hã? Chamou de mulher, hein? No woman, no cry. Valeu. Não, falei a música. É, termina isso. Seu Carlinho. Vai, mano. Pode tocar a música. Didi Carlinho, toca a música aí pra gente. Não, fala você o nome da música, antes daí a gente toca. Bamboo Beat. Abertura de Bamboo Blade. Beat de vagabundo, não, né? Não, pô, de Bamboo batida. Batida do bambu. Essa Bamboo Beat é Ronaldo já pegou, hein? Fica aí a dica. Meu Deus. banco no pico. Que isso? Curiosidade, Eric. Olha, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Como assim? Ele lembrou que em 2007 foi quando saiu o Pico Totico. É, tu vai falar do Pico Totico? Ah, é? Pera aí, olha quem lembrou de Pico Totico. Depois fala, né? Você fica falando de Boku no Pico. Eu vou mudar minha música. Peraí. Não! Não vai, não. Eu tenho mais pra falar do anime. Poxa. Você falou, você deu spoiler praticamente dos três ovos na última vez. Estragou a surpresa. Estragou a surpresa. Acabou, acabou. Não, ainda tem uma magnitude. É tipo Evangelho, você assiste três vezes e não entende. Calma. É verdade, isso é verdade. É difícil entender. É difícil entender. A magnitude, tá ligado? Ok, dando continuidade então a esse podcast que realmente está fenomenal, está muito bom até aqui. Vamos para a próxima pessoa. E quem vai indicar sua primeira música da noite desta vez é a Ana. Oi. Então, a primeira música que eu indico é de uma banda boa, banda bem legal. É a Dirty, sujo em inglês, do Nightmare. Abertura de Nogami Neuro. Majin Tantei Nogami Neuro. Que... Opa! Mas alguém viu esse anime, não? Sinceramente, não vi. Nunca ouvi falar, não. Não? Gente! É anime mesmo isso? Eu não vi o anime, eu legendei o primeiro episódio. Olha! Rio, existe? Pra existe. Italiano? Eu não vi o anime, mas eu legendei o primeiro episódio, então... Existe, é real. Muito legal, muito legal. E eu gostei bastante. Sério? Sim, eu não vi tudo. É de um mangá da Jump, até. Um mangá que durou uns 200 e poucos capítulos, assim, foi um médio sucesso. E a história de uma menina que encontra um demônio, que é o Neuro, que ele se alimenta de mistérios. Então ele tem que resolver os mistérios pra devorar eles. E daí eles passam os episódios resolvendo mistérios pra ele poder devorar os mistérios mais deliciosos. Assim. E daí por trás disso tem um plano de fundo que vai acontecendo umas tretas do plot também. Né? E daí ele é todo... estranho, assim, todo bizarro, e a menina é toda boazinha e toda burrinha, e daí, tipo, ela fica toda assustada com ele, mas ele fica atrás dela porque ela é uma menina esperta, assim, ela consegue resolver os mistérios. Não lembro se ela era detetive mirim mesmo, alguma coisa assim, mas é um anime bem doido, assim, é interessante. Tem quantos episódios ele, Ana? Ai, é bastante. Eu não lembro se é 25 ou mais, assim. É meio neurótico esse anime, né? É bem, bem drogado, assim. Luke, não ficou legal, cara, a piada. Ah, eu nem percebi a piada, de tão ruim que ela foi. E o traço é meio diferente também, assim, um traço meio esquisito. Parece um pouco que eu vi, eu achei maneiro. É divertido. Também não é assim nada, oh meu Deus, mas é divertido de assistir, assim. E tem uma comédia meio bizonha, assim, que eu me lembro, assim, mais ou menos. Ok. Ninguém mais falar. Então. É isso. A Dirty do Nightmare, a abertura. Ok. Então tá, fiquem com essa música do Nightmare. Boku no pico. Que isso? Ok, voltando então para o podcast. É a vez da minha pessoa então dar o nome da primeira indicação da noite. E a minha primeira indicação da noite vai para um anime que eu não curti, mas que a música de abertura é muito boa. E esse anime que eu não curti muito foi a segunda temporada de Shakugan no Shana, que estreou justamente em 2007. O nome da música é Joint, tema de abertura desse anime. O porquê que eu não gostei dessa temporada? Achei ela muito fraca. Só depois que eu vi a terceira temporada no ano passado que eu percebi que se tratava de uma ponte a segunda temporada. Mas mesmo para uma 24, 25 episódios se arrastando em formato para ponte, ligação de temas, achei fraco pra caramba. No entanto, essa música é uma das várias da OST de Shakugan no Shana que salva a pátria do anime. E a Mami Kawada manda muito bem em Joint. Sem dúvida nenhuma, é uma música muito boa. Imagina que alguém aqui já deve ter assistido a segunda temporada de Shakugan no Shana, não? Minha temporada preferida. Eu assisti, é a tua preferida? Mas não lembro nada. Briga. Eu aguentei dois episódios da primeira temporada e dropei. O Eric não gosta de Shana. Ele roubou a minha piada demorando. Do Carleiro no chat. Tava demorando os trocadilhos. Eu dropei na imagem promocional. Eu conheço a música, mas não assisto ninguém. O cara lá que usa o boneco. Como é que é, Veloso? Eu tenho a impressão que tinha um cara que usava bonecos. Tem, é na primeira temporada. O primeiro. Tomogara que a Shana enfrenta, ele usa de um boneco pra atacar. Foi isso que tu não gostou, Eric? Não sei, eu tava sonolento quando achei. Nossa, isso me lembra uma coisa. O ritmo, realmente, não gostei da história e como foram esses dois primeiros episódios. E tentei duas vezes assistir os dois primeiros episódios e não consegui passar. Então. Esse anime me lembra umas coisas desagradáveis, então, verdade, eu não vi ele por princípios. Entendo. Né, tinha um piá que ficava meio atrás de mim, ele ficava, ah, você podia fazer cosplay da Shana, né? Fica legal você pequenininho. Ai, meu Deus! Sempre tem, cara. Sai! Homens sem pinto, mulheres sem Shana. Pô, Luke! Falei o crossover, cara. Cara. Tá Goku no Pico com o Shana. Não dei ideia, Bebop. Ele deu ideia. Pipi no seu popô na Shana. Olha aí. Tico Tico no Shana. Ó, já que esse moleque de Boku no Pico não ia gostar muito de Shana. Coloca o Poio também. Pra mim não me importaria se o Yuji saísse de Shakugan no Shana e fosse pra Boku no Pico, cara, porque eu não gosto dele mesmo. Pode levar o protagonista à vontade. Vai que ele se encontra lá em outro lugar dele. Vocês estão dando umas ideias, sinceramente, o pessoal que faz fanfic vai adorar, viu? Só vira macho em Zero Noite Skyman. O protagonista do anime só vira macho no outro anime. Mas é o mesmo? É. Não, você viu Toradora, né? Não. Não? Não. Eu não vi essas coisas tudo aí. Não? Não, mas... Não? Não. Não? Caraca, que é? Meu Deus, vocês, hein? Mas também só metade de Toradora presta, então. Não, Eric. Nossa, oh meu Deus do céu, gente. Oh, meu Deus. Olha, se vocês vão brigar, eu dou um porrete na mão de cada um, daí vocês brigam. Partiu. Tá bom, só a metade, só a primeira metade e o último episódio, pronto. Puta que pariu, gente. Eric. É só eu voltar pro podcast que começa a falar essas besteiras aí. Isso aí. Não. Vou deixar pra lá, vou falar muito mais hoje. Perdeu. Tá bom, fã de bonequinhos. Oi, Vlasio. Daqui a pouco o Eric vai te odiar junto com o Carlinho e eu, cara. Eu não odeio mais o Vlasio. Eu só odiei ele por um podcast. Você vai voltar a odiar ele, não se preocupe. Todo mundo faz um jeito. Nossa, cara. Meu Deus. É o destino. Ah, eu destino. Mas, voltando, o que você falou que tinha a ver com Zero no Tsukai, o protagonista masculino? É o mesmo. É o mesmo dublador? Você falou? É o mesmo dublador e é o mesmo character design. E é o mesmo. Ah. E o mesmo nome também, Yuji. É o mesmo nome? É o mesmo. Nem percebi, não sabia. Ele apresenta o Bom Dia e Companhia também? Olha aí. Ele só tá. O protagonista só não é o mesmo dublador, mas a menina é praticamente a mesma. Zero no Tsukaima foi tipo, primeira temporada bacana, segunda temporada legal, terceira temporada, que foi isso? A quarta temporada sai fora. Nossa, eu gostava do anime, mas a cada temporada foi ficando tão. Eu só vi a primeira temporada. Mas bem, Carlinho, repete tua música aí. Então, de. de Shakugan no Shana, segunda temporada, tema de abertura, Joint. Que isso? Após termos escutado essa música, vamos para o último participante. Então, ficou com as honrarias de Luke Lucas a indicação de música da vez. Vou lembrar do anime que ninguém lembra, que é Romeo x Juliet. Que é Romeo e Julieta, que é uma bosta gigante, é um cocôzão. Uma heresia. Eu gosto. É um pedaço de merda com milho em cima, eu odeio esse anime, mas o encerramento é bom, o encerramento é legal, o encerramento é bonito. Calma, gente. Oi? Calma, gente. O pessoal tá atacado hoje, o pessoal tá não, atacado. Romeu e Julieta foi, tipo, horrível, assim, eu odiei esse anime, por assim, ruim demais. Mas qual é o negócio? Eu não vi. É Romeu e Julieta, japonês louco usando Romeu e Julieta, basicamente é isso. Julieta, terra de fantasia medieval, que voa no espaço, que tem Pegasus, e que a Julieta é uma terrorista que quer tomar o reino de volta. É isso aí. É essa merda aí mesmo. É ruim, mas o ferramenta é bom. O ferramenta se chama Ciclone. Ele tem um problema muito grande, ele é da Guns. Podia ter falado isso antes, deu entender mais rápido. Fala assim, é ruim, é ruim, é ruim. Ninguém lembrava até agora, eu não lembrava que existia até ver a lista de animes, mas aí eu lembrei do encerramento é legal. Então é isso, não quero mais falar da porcaria, fiquei com a música Ciclone. Não, vou parar de falar. Ah, não gostei, mas eu gosto de outra adaptação, assim, exagerada que eles fizeram, que foi do Gankutsuo, Conde de Monte Cristo. Ah, mas esse é mais massa. Esse eu gostei. O que, que você ia falar? Mas também é da Gonzo. Eu também era bom, mas desse eu gostei. Romeu e Julieta não, achei uma porcaria. É o Conde de Monte Cristo, High Tech. Ok, é isso. Carlinho, pode passar. Então, fala mais uma vez o nome da música aí, senhor Luke. Ciclone. Vamos curtir então a música, a indicação do nosso amigo Luke agora. Stand up! banco no pico, banco no pico, banco. Que isso? Muito bem, agora voltemos a ouvir a voz do verdadeiro host deste podcast, que é o Evilásio, uma vez que o meu papel de primeiro tempo já foi concretizado por esse podcast. Substituição. Tá bom, então, agora que o Carleiro decidiu deixar eu trabalhar... Eu sou uma pessoa amável quando eu quero. Bem... Começando de novo, o primeiro foi o Eric Dias... Que podia mudar a foto do avatar, porque já tá em... Não. Mas vamos lá, Eric. Qual que é a sua segunda música? Escolher uma música de encerramento de novo. É cantada por Mai Mizuhashi, a música Yume Miro Otome, de Doujin Work. É um anime curtinho, de 12 episódios, de 10 minutos cada, que conta a história de uma garota chamada Osana Najimi, que significa amiga de infância, que está desempregada e... Ela aceita uma proposta de emprego de uma amiga, só que ela, né, só descobre mais tarde que essa proposta era para ajudar ela numa feira de doujins na Comi Fez. Aí, no caso, ela participa do evento e fica maravilhada com quanto a amiga consegue lucrar vendendo doujins, que ela mesma criou. E, a partir disso, ela decide também entrar nesse ramo para obter dinheiro. Só que o problema é que ela não sabe desenhar nada. Ela sabe desenhar rostos. Mas em um só ângulo. Tudo bem, mas ela sabe desenhar rostos. Aí tem, é bem básico. Tem o amigo de infância que adora salientar que é o amigo de infância da protagonista. Tem a Loli, tem o cara que gosta dela. Só... O cara que é pedófilo, né? É isso. Ah, que tem uma relação meio exagerada lá com a Loli, com a loirinha. Pedófilo. Uma relação meio exagerada, não vamos. Tá bom. Tem então, outra garota que desenha mal pra caramba, que meio que rival da protagonista. Que as duas ficam... A amiga da protagonista que desenha bem. Isso, que eu acho que é a melhor personagem por causa dos comentários meio ácidos e pervertidos que ela faz toda hora. Acho que é a única personagem que eu gostei mesmo. É aquela Bruna que fica dançando sozinha no encerramento. É o desenho da autora. Agora não lembro o nome da autora, do mangá. E, nossa, só tenho isso. Eu gosto dessa musiquinha de encerramento, tem uma batida bem legal. E o anime é mais ou menos... Ele tem um orçamento bem baixo, mas como comédia eu até gostei dele. Agora, quanto a, assim, explorar o mundo de doujins, o mundo otaku e tal, ele faz isso assim... Ele quase não faz isso, né? Só aborda assim um pouco no começo, mas é mais a comédia entre os personagens em si. Aí é daqueles tipo lá que a garota consegue desenhar bem ou melhorar suas habilidades de uma forma bem rápida e exagerada. No final ela consegue. Continua desenhando mal, só que tem um cara lá que por algum motivo gosta de ler as histórias ruins. Isso. No final ela consegue publicar, não lembro se é publicar a história dela, mas mesmo assim o cara lá gosta e ela começa a publicar a história horrível. Enquanto que os dois protagonistas de Bakuman passam 3 temporadas pra conseguir alguma coisa. Não, mas ela publica na Comic Fest. É? É. De qualquer forma ela faz sucesso com um desenho bem horrível. Quem disse tipo, que não acontece, né? É tipo o Kurumada, o cara de Shigeki no Kyojin. Tipo o Finn Lead. É, né? Não é tão irreal assim. Vocês falando nisso, eu vi essa porra. Eu não lembro de porcaria nenhuma dessa porra, mas eu vi. Eu lembro. Tem alguma coisa a ver com aquele cara de cosplay? Cosplay Complex? É. Não. Eu acho que eu vi esse negócio também, mas não lembro. Não tem um que... Ah, não, tô confundindo com Comic Party. Ah, esse aí é outro, baseado numa visual novel. E seria só isso? A música de encerramento do Ojin Work, o Memiro Otome, cantado por Mai Mizuhashi. Então fiquem com essa música de encerramento de Ojin Works. Chatta boco no pico, boco no pico, boco. Que isso? Voltando, eu vou escolher essa música. E, cara, eu tô com uma lista aqui muito difícil pra selecionar. Se o Carlinhos tivesse me escolhido em outra posição, se não fosse o segundo a falar na ordem normal. Ah, bom, ah, tá, essa posição. Ai, ai, ai, ai, ai, cara. O Corumpico ou o Feliz aqui? Que posição você escolheu pra ele, Carlinhos? Cara, eu jurei que não ia mandar ninguém pro inferno, não impliquem. Não, mas não foi com você. O Watch se transformou em amor. O Bebop está quase ultrapassando a linha. Must do fanfic. Novo canon. Chipando Carlírio e Hipnose debaixo da ponte. Hey, chip, melhor chip. Cara, será que algum dia a gente vai conseguir de novo o que a gente conseguiu no outro podcast? Que todo mundo concorda com coisa. Cara, é porque... aquilo é uma vez e um milhão. Desculpa. É porque eu tô aqui, gente. É normal. É com o Luke fica mais difícil. Uhum. Bem, então vou escolher abertura baseado mais num. Essa música é mais baseada no anime que eu quero apresentar, porque é um anime que eu acho que todo mundo tinha que ver, é um anime que eu acho espetacular. Ele é baseado numa novel, que são 10 novels, na verdade, mas ele é baseado na primeira só, que veio pro Brasil, pelo que pareça, que é o anime Sereno Moribito. O nome da música é Shine, que é do Larkin Ciel. A música é bem legal, mas eu tô falando mais por causa do anime, que o anime eu acho excelente, cara, excelente mesmo. Apesar de que não é pra todo mundo, eu sei que algumas pessoas vão acabar enchendo o saco, porque ele é meio lento algumas horas. Algumas horas ele é bem agitado, outras horas ele é meio lento. Mas eu achei a história muito boa. E o pessoal devia pelo menos dar uma chance, ver um, dois episódios, porque eu gosto muito dessa música. Alguém mais viu o Sereno Moribito? Tô com ele aqui pra ver, mas não vi ainda. Eu vi, eu gostei pra caramba do visual e da trilha, mas a história eu não gostei muito não, foi a verdade. A OST desse anime é muito boa mesmo. Eu gosto desse tipo de obra, assim. E eu gostei, eu até gostei da versão que a Martins Fundes trouxe pro Brasil. Infelizmente ela só trouxe a primeira, né? Se ela trouxesse as outras 9, eu ia ficar mais feliz. Bem, então só isso. Só. No caso, ainda é publicada a novel aqui? Ou pararam? Aqui no Brasil? Isso. Eu acho que ela só lançou a primeira e nunca mais. Acho que não vendeu bem. Eles mal fizeram propaganda, né? Poucas pessoas souberam que lançou a novel. Eu acho que. Eles devem ter estoque pra vender. Quem quiser comprar, a leitura é boa também. Basicamente, pra quem vê o anime, como vê a novel, é basicamente. A adaptação é quase que igual. Uhum. Fiquem aí com Shine do Larkin Ciel. I want to shine on you and know it's like that. I will defend you from all the darkness. This is the truth from my heart. Que isso? Próximo era o Bebop. Você que tá calado pra caramba. Tô nada. É porque eu não assisti nada de que vocês estão falando, hein? Eu fico calado. Abertura de Mononoke. Kagen no Tsuki, que é a minha escolha. Mononoke é a série de TV, tá? Quem canta é Ryota Komatsu. Essa música é bacana porque é uma das raras músicas que tem a Kodion no, em anime. Bem difícil encontrar. E ela tem um clima bem esquisito. Deve ser um estilo de música japonesa, mas eu não sei exatamente qual. E o Mononoke é um anime que foi que saiu de um de outro anime, que é o Yakashi Samurai Horror Tales, histórias de terror do Japão, que tem várias histórias. Eu não lembro agora se quatro ou são três. Cinco, algo três. Tipo. Três, isso. Nem cinco, nem quatro, são três. E Mononoke é a última história dessa série. E ela fez um relativo sucesso. Com isso, eles acabaram fazendo uma série de TV com o mesmo personagem, mesmo, do mesmo esquema. E o próximo Mononoke é o seguinte, tem um rapaz que ele é vendedor de remédios, como se fosse um vendedor que vai de porta em porta. É bom falar que isso passa no Japão antigo, e ele exorciza, não é muito bem bom termo exorcizar, mas ele combate os yokais. Por onde tem três etapas. Tem três etapas que tem que passar pra poder, né, livrar a pessoa do tal espírito. Agora eu não lembro exatamente, tem cada um termo, mas dessas regras, digamos assim, ele descobre o que está causando a ira do espírito, por exemplo. Aí é aquilo que eu gosto mais de Mononoke, ele vai esmiuçando aos poucos o drama dos personagens envolvidos no caso. E o protagonista vai descobrindo segredos cada vez mais podres e absurdos. Eu acho sensacional o modo como essa trama se desenvolve. É parecendo uma trama policial, só que na era Meiji, com um visual totalmente assim, surreal. É como se fosse um detetive, né? De sobrenatural também, mas voltado pra esse lado. Ele é bem caladão, o protagonista. O anime em si, né? É quieto, não tem muitos diálogos. Mas quando tem, geralmente são nessas partes que ele vai entrevistando as pessoas pra tentar descobrir o motivo por estar sendo assombrado. E é um pouquinho tenso, né? Também é legal ressaltar que o design dele é completamente diferente do que a gente é acostumado a assistir anime. Eu não sei exatamente como eles fizeram aquilo, mas é como se fosse uma pintura, assim, meio chapada. Você sabe que espécie de técnica eles usaram, Eric? Não, agora não vem o nome. Mas é como se fosse pintado na madeira, né? Toda a animação. Alguém e foi. E é do mesmo autor do. Mesmo criador de Gatchima Crowds. Que eu não gostei, mas. Cuxo Buranco também. Suritama. E Si. Que esse também eu não gostei muito. Keiji Nakamura, alguma coisa assim? Isso. Diretor Keiji Nakamura. Das obras originais dele, Mononoke é o que eu mais gosto. Cuxo Buranco não é original, é adaptado de livros. Eu gosto do Suritama. Preferido. O Mononoke é muito bom também. Suritama é muito bom. Eu gosto da continuação do Mononoke. Continuação? Qual é a continuação? É o Stereonoke. Corta essa! Vai embora. Ai, meu Deus. Então vamos pra música? Carlito não assistiu não, né, Carlito? No momento, não. Tá, então fique aí com a abertura de Mononoke, Kagen no Tsu. Que isso? próxima pessoa e é a Ana Chan. Sou eu. Então, próxima música. Vou colocar essa daqui. Ah, Okami no Nodo, abertura de Zombie Loan. Que na verdade não é um anime que eu gostei muito, assim, também, mas eu gosto do mangá. O mangá é divertido. Não sei se mais alguém viu esse anime. Eu vi Zombie Loan. Eu só aguentei ver um episódio. É, porque a animação é bem, bem fraca, ou, né, um real, assim, por episódio. Mas é a história de uma menina que ela consegue ver as marcas de morte na garganta das pessoas. Ela vê uma faixa preta, assim, como se fosse uma coleira. E dela consegue ver isso, e ela sabe que a pessoa vai morrer logo. E ela acaba se envolvendo com uma agência de caras que, na verdade, eu não lembro o que eles fazem. Você lembra? Acho que eles são zumbis, né? Eles são zumbis, mas eu não lembro o que eles fazem também. É, que tem uma agência lá que não lembro se eles vão caçando os zumbis que já deviam ter morrido ou se eles vão atrás das pessoas que estão na hora de morrer, alguma coisa assim. E daí eles vão se metendo em problemas, assim, e é isso. É um mangá, assim, o mangá era bom. Eu li o mangá até onde tinha na época. Assim. O lance de que eles têm que trocar a mão, tem que botar a mão no outro lugar, porque é a mão verdadeira de um tá com o outro. É, tinha isso, por isso que eles viviam algemados, né, um negócio assim. No caso desse Zobiloa, eu nunca assisti, nem vi o mangá, nem vi o anime também. Mas é das mesmas alturas de Rosemeiden, só por curiosidade. Sério? Zobiloa é da época que ela estava assim no auge, e vários mangás dela foram adaptados em animes. Rosemeiden, Zobiloa, Shugokara, que é um anime marrochojo que eu nunca assisti também. Eu também legendei isso. Shugokara? Foi. É bom? Olha. Eu acho legalzinho. E Dears. Esse eu assisti e eu não gostei. Eu também vi esse. Não, cara, Dears é horrível. É. Não sei qual que é esse. Continuação é melhor, Noites. Nossa. Outro praça, cara. Não. Vocês estão ótimos hoje, hein? Parabéns. Nossa, parabéns. Bebop, desculpa, eu imaginei teu rosto ao falar isso, cara. Imaginei tua expressão facial. Tem o Cravo Maiden também, tá vendo? Perdendo controle esse negócio. Já perdeu. Cara, eu imagino quantas pessoas vão entender a piada do Luke. É o Cravo Meire ficou com a Rosemeide, né? Como é que poderia ter uma Rosa Shoujo de zumbis? De jeito que tá tendo tantos zumbis. Existe. Koriwa Zumbi Dezuka. É. Não, mas claro, aí é homem. Não, não é homem. E a comédia? Nem é marrochojo, é maçã de chojo. É maçã de chojo. Mas tudo bem. Bem, Ana Chan, diz o nome da música de novo pra gente. É. Okami no Nodo. É a abertura. A música é bacana. Rockzinho. O Lobo do Canudo. É, é isso mesmo. Parabéns. Vai embora. É lobo alguma coisa. Kyoshiku tenai se. Boco no pico, boco no pico, boco. Que isso? E a próxima música é a música do Padrinho. Padrinho, por favor. Sou eu. Sou eu. Música do Padrinho? O melô do Padrinho? Bem que você poderia cantar ao vivo algum dia pra gente, Carneiro, essa música. Instrumental a música. Não, a melô dele. Ah, mas ele nunca... Eu tenho melô? Eu pergunto se o Carneiro escuta o podcast. Cara, eu não tô recordado da melô, desculpa. Já estamos quase fazendo um álbum completo de músicas sobre você, Carneiro. Palavras de um stal. Jesus. Enfim, a minha segunda indicação de música vai para dos animes que eu tenho o maior carinho... Desde sempre. Esse anime não podia ser outro que não fosse Clannad. A primeira temporada desse anime, que estreou em outubro de 2007, contando uma história que já foi muito debatida em outros podcasts aqui do nosso grupo, quanto ao Kazaki Tomoya, o Sonohara e grande elenco, Furukawa Nagisa, entre outros personagens. E a música que eu trago para vocês é o tema de abertura de Clannad, Megumeru, cantada pela excelente Lia. Não! Cara, vai ter uma voz bonita assim em outro lugar, pelo amor de Deus, sério. A Lia mandou muito bem nessa música. E é uma música que combina totalmente com o anime. Eu nem vou perguntar quantos assistiram e deixaram de assistir, que a resposta é muito óbvia, que ela já foi respondida muitas vezes. Eu apenas vou me atrever a perguntar se vocês gostam dessa música tanto quanto eu gosto. Eu gosto. Dango, né? É. Eu Dango, não lembro, né? Que música é essa. Você não ouviu o último anime podcast? É aquela que toca antes. Ah, eu gosto do Dango. Todo mundo só lembra do Dango. Ah, o Dango é demais. Dango é muito amor. Dango é muito amor. É melhor você trocar, cara, pro Dango. Não, é que Dango já foi citado. Ah. Não posso repetir música. Bom, como Clannad já é um assunto batido aqui no podcast, imagino que as pessoas não tenham mais o que comentar ou somar em cima e tal, então já podemos ir pra música, que é Megumeru, cantada pela Lia, tema de abertura da primeira temporada de Clannad. Eu sei que eu já disse aqui, mas eu acho que eu disse, porque eu tenho uma amiga chamada Lia. Me recordo de você já ter dito isso, Evilásio. É, eu me lembro também. Também tem a princesa Lia, né? A Leia. Não é Leia, não? Sei, eu quis completar. Do que hoje tu tá mal, cara. Hoje o Luke pegou o pior das piadas que tinha sobrando. Ô Luke, você ainda vai se redimir. Falando em piada ruim, vamos escutar uma piada ruim. Pelo menos usa aquele Twitter lá, cara, que a gente achou. Então tá, galera, fiquem com a música aí da Lia. Tchau! Não da minha amiga, mas a cantora. E vamos pra próxima. Ué. Seria interessante se fosse sua amiga ali, a cantora. Plot twist. Verdade. Suki to more yume wo mitei ta yawarakai eien kaze no yona kasukana koe ga takai sora kara boku wo yonde iru. Que isso? Vamos pra música do Luke Lucas, que vai ser a última dessa parte normal. Luke Lucas, você que tá fazendo piadas muito ruins hoje, por favor, qual que é a sua segunda música? Ele tá de irlandês hoje. Irlandês? Me explica. Porque tá verde. Corta essa! Eu lembrei dos não. duendes. Socorro. Essa foi o. Tá. É, música de Gundam, Double Zero, Daybreak's Bell, do Larkia Cell, não sei como é que fala o nome dessa porra. Arclisher. Largo Cell. Que Gundam Double Zero é o anime que eu vi depois de Code Geass, que eu tava louco pela primeira temporada do Code Geass, daquele final maluco. Aí eu queria procurar um anime de mecha, aí vi no Haitopo, no Golden Beach, eu falei, ah, é esse mesmo. Eu achei... É bom, eu gosto muito do começo do Gundam Double Zero. Eu gosto muito da segunda temporada, mas eu acho legal, A segunda temporada é horrível, eu não gosto. Na primeira temporada eu torço contra os Gundams. Mas é pra torcer contra os Gundams na primeira temporada, a intenção é essa, pô. Aí na segunda meto os negócios, eu gosto, mas a primeira eu acho legal. Eu gosto muito do começo do primeiro episódio, assim, que eles estão anunciando um veículo militar novo e tal, um mecha novo, como se fosse foda. Aí vem um Gundam e acaba com ele em um segundo, assim. É muito maneiro. Não, os Gundams humilham quase todos os mechas até bem perto do final da temporada. É, aí depois vira carnaval, eu não gosto. Alguém viu? Só viu o Evilazo só? Eu só vi umas cenas, não vi muita coisa. Mas pretendo ver, é um Gundam bem elogiado por aí. O Gundam que eu vi completo. É o único? Que eu vi completo, é. É, eu acho que eu também é o único. É porque não dá pra contar um unicórnio. E ainda tá saindo, né? Corre, só vi dois episódios. Mas enfim, é isso aí. Fiquei com a música de abertura da primeira temporada. É Daybreak's Bell. De cada um, mas antes, Carleiro, quem vai dizer a última música e quem falará o próximo tempo? Eu pensei durante alguns poucos minutos sobre a pessoa que vai dar a última composição musical para nós hoje e a pessoa que vai ter que dar o tema do próximo podcast. Então, para iniciar essa parte final, vamos começar com a pessoa que vai dar o tema do próximo podcast. E essa pessoa é o Bebop. Tanto dá, né? Bebop, suas considerações finais e dê o tema do próximo podcast. Dê o tema. Dê o tema do próximo podcast. Ok, valeu por mais uma vez participar aqui, gostei bastante. E peço pro pessoal que estiver escutando, podem acessar lá o Anime Coach. E é isso. O tema que eu escolhi vai ser... serão músicas dos animes do Vitamina. Tem bastante obras legais e a maioria tem música boa. Peraí. A gente já foi o Zagdop, já foi o Oriclover. Que mais? Já foi. Tem mais coisa. Cara, já foram 5 animes do Itam. Já foi Nodame. Já foi Guilty Crown? Inclusive, eu não coloquei Nodame hoje por causa que já tinha sido. Tem Ginosad, tem os desse ano. Ah, é, tem os desse ano, é verdade. Psycho Pass, tem o Robotic Knots. Guilty Crow, que tem boas músicas. Tem muito anime ainda. Abertura de Samurai Flamenco, muito boa. Vocês querem que eu mude? Não, eu gostei. Pode deixar esse tempo. Vai deixar. Porque eu chutei em cima da hora também, né? É, os fazer isso com a gente, é difícil pensar. É, eu, na verdade, eu tinha pensado já, algum tempo atrás, qual seria o próximo, mas eu esqueci. Então, vai esse. Ok. É isso, espero que o pessoal curta o próximo sobre músicas e animes. Vai ter, pelo menos os animes recomendados, certamente serão bons. Ou não, né? Alguém pode indicar a música de si, que é boa, e o anime é uma merda. É, mas as músicas serão boas. Seremos honestos. Ou não, né? Então, vamos agora para as considerações do Eric Dias. Quem é esse personagem, Eric? Com qual avatar eu estou agora? O garotinho. Ainda aparece o garotinho. É, Hidamaru Sketch. Ah, é a Miyako dando joinha? Não, o garotinho. Aqui é o garotinho. O Evlas ainda tá vendo garotinhos, mas eu já tinha colocado a Miyako de novo. Aqui é uma guria loira com riscos verticais nos olhos. E uma cabeça gigantesca. É uma garota qualquer. É a Miyako. Tá. Enfim. Eu tô torcendo pro Eric assistir um anime e gostar de uma personagem mais que a Miyako, pra ele mudar o avatar. Esquece isso de suas considerações, cara. Obrigado pela participação e Bebop pode fazer a propaganda da Anime Code. É isso. Então, acessem lá o Anime Code, que tá bem legal, e prometo que vai ter posts novos, pelo menos um por semana. A gente faz o que pode. Principalmente o Eric. Explosão, cara. Tá bom, né? Esse podcast foi um oferecimento de maconha. Coloca a musiquinha de fundo aí. Bob de fundo. Hoje esse podcast. Seja natureba. Consuma. Olha a ideia, cara. Não, pelo jeito que a Miyako é liberal e toda pra frente, né? Enfim. Canon. Tá boa. O fanboy fez que é canon. Então é canon. Ok. Yeah. Aquele Digimon lá do. Qual é o nome dele? Angumon? Acho que ele usou, hein? Antes de gravar. Se o Greymon, né? Só que ele usou demais. Renatinha. Ah, não, aquele Agumon é chá de cogumelo. Que... Foi, usou uma vez e fudeu tudo. Mas é promoção, mas menos. De novo, Renatinha, considerações finais. Quem eu sou, o que eu sei, o que você tá fazendo aqui. Ah, boa noite, foi muito bom hoje mais uma vez, obrigado. Me lembrou alguns bons animes que eu tinha esquecido, histórias que eu devo retomar e mais algumas indicações e reforços. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Eu gostei. Eu pensei que ele ia continuar. Não. Não. Eu falei que eu gostei, mano. É, então, por favor, Carlinho, suas considerações finais. Como sempre, com grande satisfação participando desse podcast, na presença dos nobres amigos aqui, rindo a lote também, né? Porque um podcast que tem Luke, Lucas e Bebop fazendo praça, você não dá risada, é impossível. Eu agradeço muito a participação aqui. Visitem o Netwin nesse mês especial de aniversário e realmente tem um motivo só para alegrias. Participem da promoção também no Netwin, fazendo o merchan básico, né? Participem da promoção do Netwin para ganhar 2 mangás e vamos para frente. Ok. Queria agradecer a todo mundo que aceitou o convite para participar. Foi bem legal. Gostei de algumas indicações. Porque vale ressaltar que algumas pessoas indicaram já dizendo que o anime não é bom. Então não dá para falar muita coisa. Mas foi bem legal. Foi bem divertido. E eu queria citar rapidinho outros músicos que eu tinha selecionado. Como já disse, é o meu ano preferido. Então tem bastante outras coisas muito boas que eu tenho falado. Tem o Nodame Cantabile, que eu já citei, mas eu escolhi uma música. Tem a segunda abertura do anime Terra E, Jet Boy e Jet Girl, que é um anime que também gosto muito, um space opera bem legal. Terceiro encerramento de Tengen Toppa Gurren Mina no Peace, muito bom. Tengen Toppa Gurren Lagann, espetáculo. Encerramento de Overdrive, Kui Suzumi. Quem tá vendo agora o Yomu de Pedal vai achar que o que aconteceu até agora em Yomu de Pedal é basicamente tudo que acontece em Overdrive. E tem a abertura de Jushin Buu, Hiroteus, da música Winterlong. Esse anime é da mesma autora do Fullmetal Alchemist, e a história não é lá essas coisas todas não, mas... É que ela só desenha também. A abertura é bem legal, eu gosto muito dessa abertura, também é uma que eu canto bastante no karaokê. Então é isso, vamos pro Luke Lucas com a última música do podcast, as considerações finais dele, e talvez uma piada. É o Bebop que ia falar se tá também. Beleza. Teve outras músicas aqui que ficaram fora, que não deu pra escolher, né? Abertura de Claymore, que eu acho bacana. Abertura de Overdrive, que o Vilagre falou. O encerramento de Myself for Self, também acho bacana. A abertura e o encerramento de Denon Coil é bem legal. É um anime pouco conhecido, mas vale a pena assistir. E a abertura também de Sayonara Zetsu Boy Sensei. É outra música bacana. 2007 teve muita música boa. Então é isso. as considerações finais é: tá saindo o ShimaCast, primeiro episódio pra gravar, só tem que editar, que preguiça. Aê! Eu ouvi um anúncio disso há mais de uma semana no Twitter. Foi uma semana atrás, não vem inventar história. Quem vai editar é você, Luke. Eu vou editar. Olha aí, então... agora ele vai sentir na pele, vamos nos vingar dele. É, o tema eu já vou liberar aqui, que é mercado de anime, de mangás. Fala um pouquinho pro pessoal do Mangá ao Quadrado. É, a música é a música de Bleach, After Dark. E eu não lembro de quem que é, a do Asian Kung-Fu Generation, que é uma das músicas que eu mais gosto de Bleach, assim. O Bleach tem umas aberturas muito boas, e essa é excelente. Pelo menos isso, né? É, a trilha sonora de Bleach é muito boa. Já que essa saga dele, que é do Zarmukar, então, tudo bem. E a minha piada ruim, pra finalizar, é... Porque... Alguém passou de nível aí, velho. Fica aí ali. Por que os filhos do Bin Laden são felizes? Porque o pai os ama. Vocês pediram a piada horrível, tá aí, né? O que estava tendo de derrame aí? Agumon tava tendo. Agumon dizia vui para Grelha. Essa piada mereceu o som de tripa de retrocento. Vai lá. Boa. Foi bom? Foi ótimo. Foi sim. Porra, parabéns. Efeitos sonoros, rapaz. Mais um jargão gravado no podcast. É verdade, olha. Que ideia boa, padrinho. Me passa depois o áudio desse jargão. Ok, eu te passo o áudio depois. Quando, quando o anime for maçã podre no podcast, a gente põe essa ação. Não vai ser mais anime maçã podre, vai ser anime... Eu não sei fazer. Como é que é, meu povo? Minhas tripas não retorcem tanto. É a técnica. Pensando em usar isso toda vez que a gente falar de Hidamaru Sketch, olha. Só vai ter um tonto fazendo isso. Tudo bem, então vamos seguir com a música de Bleach e até o próximo podcast. Tchau, tchau. É, eu esqueci o nome da música, é Amanhecer, né? Porque é After Dark. Eu vi amanhã. Por essa. Merece outro rare. É, por favor. De novo? Você já gravou, você edita e põe o mesmo depois. Não, mas eu pode aproveitar. Sim, na pressão, assim, fica difícil. Esse foi mais um bom, né? Mas isso não deu muito certo, porque tá te rindo muito bom, né? O outro foi perfeito, hein? Pense numa barata moi. Eu morri mais. Posso botar uma imagem aqui de um barata? Vamos pro amanhecer, Dom. Que eu lembrei daquela música, amanhecer, hoje eu vou embora, vou Brasil afora. Você sabe a letra dessa música, parabéns. Quero respirar coisas. Tchau, galera. Ainda tá no tchau, tchau. Ainda. Tchau. Tchau. Get up. Boco no pico, boco no pico, boco no pico, boco no pico, boco no pico, boco no pico, boco no pico, boco. Que isso?